imprensa publicou uma notícia digna de comemoração. Diz ali que, no primeiro ano de vigência do novo Código de Trânsito Brasileiro, 981 pessoas foram salvas da morte. E me chamou muita atenção saber que a observância de uma nova lei e o respeito aos seus artigos, especialmente no que diz respeito ao uso obrigatório do cinto de segurança, pôde poupar 981 vidas, uma queda de 12% na tragédia. E se nós transportarmos esta informação, observância e resultado para o mundo espiritual, podemos garantir que a observância da lei de Deus, o cuidado com a segurança da sua alma e o respeito aos artigos da sua palavra também irão salvar muitas vidas. A verdade é que muitas pessoas estão perdendo a salvação porque não observam a lei de Deus. E o próprio Senhor diz na sua palavra: olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. E Deus, ainda falando, nos deu a seguinte instrução: e será que, se diligentemente obedecerdes a meus mandamentos que hoje vos ordeno, de amar ao Senhor vosso Deus e de servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, então darei a chuva da vossa terra a seu tempo, a temporã e a serôdia, para que recolhais o vosso grão e o vosso mosto e o vosso azeite, e darei erva no teu campo aos teus animais, e comerás e fartar-te-ás. Meu querido, se você observar a lei de Deus e os seus artigos que estão em vigor, então você também terá a tua vida salva. A diferença entre a palavra de Deus e o Código de Trânsito Brasileiro é que um é obrigatório e o outro é voluntário. O próprio Deus está dizendo: se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem desta terra. Deus tem a sua lei, mas ele não obriga ninguém a obedecer. Mas quando alguém obedece e observa os seus estatutos, então a pessoa encontra força para viver e a sua vida é salva. Você que está tão fraco e quer ser mais forte, ouça o que lhe diz esta palavra: guardai, pois, todos os mandamentos que eu vos ordeno hoje, para que sejais fortes e entreis e ocupeis a terra que passais a possuir. E se você, meu querido e minha querida, está querendo prosperidade e fartura, também nesta palavra você encontra um artigo que garante que na sua observância você vai encontrar prosperidade. Assim diz o Senhor: guardai, pois, as palavras desta aliança e cumpri-as, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. A única coisa que Deus exige àqueles que o amam é que guardem a sua palavra. O Senhor Jesus pediu esta prova de amor. Ele disse: se me amais, guardai os meus mandamentos. Os brasileiros que observaram o Código de Trânsito Brasileiro colheram frutos. 981 pessoas foram salvas da morte pela observância da lei. Muito mais ainda serão salvos se você obedecer não à lei de um homem, mas à lei de Deus. Pois se um código brasileiro pode salvar tantas vidas, imagina o código celestial, a lei de Deus. E Paulo, sendo usado pelo Espírito Santo, nos declarou o seguinte: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos se o retiverdes, tal como vo-lo tenho anunciado. Então, meu amado, minha amada, receba esta palavra. Se você observar esta lei, se você guardar a palavra de Deus, você vai receber salvação, proteção e tudo aquilo que você precisa, porque o próprio Senhor Jesus garantiu: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Música.